Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor não sei. Olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o rei nossa frente está, é feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, vem aqui tão perto, se deixa encontrar diante do braços para o altar. É Jesus vivo, presente entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença eucarística nesta noite, a encher o nosso coração de paz, de alegria. Solta a sua voz, canta comigo. É o rei à nossa frente. É feliz quem o adorar. É Jesus, nosso mestre rei, vem aqui tão perto, se deixa encontrar diante do rei dos reis. Pode ser mais forte.